Deixa eu ligar pro meu mano Denner aqui e contar essa novidade. Preciso passar essa caminhada pra ele, mano. Mina de mil grau no bagulho, tio. Alô? Ô, e aí, Big, firmeza? E aí, meu mano Denner, voz negra, firmeza total, negrão. Firmeza total, como é que estão as coisas? Certo, eu tô bem também. Filosofia de rua tá bem, morô? Mil fita acontecendo ao mesmo tempo. Mas é o seguinte, nego. Eu tô te ligando pra dar uma ideia sobre a mina que eu tô saindo, tio. Ó, que coincidência, mano. Tô saindo com a mina da hora também. Legal. Mas aí, Big, fala qual que é dessa mina, mano. Claro, meu parceiro. Olha só, mano, vai vendo. Ó que fita louca. Aconteceu como sempre, foi no rolê pela noite. Troca de olhares, de ideias, foi como se fosse o encontro da princesa e o plebeu. Pirei nela dançando e mais forte meu coração bateu. É quente o glissi, já posso até imaginar. Mulher, quando tem swing, sabe como enfeitiçar. Nem a não. Mina que eu tô, quando samba também dá show. Pode mas a Ibiki dá sequência na ideia com o seu flow. Olha o jabuticaba, cabelo black armado. Seios firmes, piercing no umbigo, bumbum arrebitado. Sei. Rap é compromisso, tatuado no tornozelo. Pera aí, Ugly, na moral, só um momento. Diz aí. Por um acaso, essa mina mora na zona Sim. sul. E o contorno da tatuagem dela é azul. Você falou piercing no umbigo e um cabelo black armado. Quê, mano? Truta. Eu acho que a gente tá sendo enganado. Ih, Denner, qual que é, mano? Que papo é esse, irmão? Me dê mil, mas não me dê essas negrão. É intrigante, parceiro. Tá esquisito, parceiro. Antes de você continuar, me responde primeiro. Ela tem um Citroën branco e relógio da Vivara. E disse que pra se vestir, se espelha na Ciara. Sim. Então não é por nada não, mas vou te falar qual é que Fala é aí. A gente tá saindo com a mesma mulher. Vixe. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Denner, não acredito que isso tá acontecendo com a gente. Essa mina me pareceu ser diferente. Conversamos bastante, ela me falou do tom sério. Que é do tipo fiel, não tolera traição e tem vários critérios. Entre eles, que pra se envolver, tem que dar tempo ao tempo. Pois sabe qual é a dor quando se fere um sentimento. Por um acaso, Denner, essa mina que cê tá saindo é São Paulina, Leonina e vai à igreja aos domingos. Yugli, e agora pra mim confirmou é mesmo? Que a gente tá com a mesma pessoa, moro? Acredito. Pois ela me falou que pro tricolor torcia, que era leonina e pra igreja ela ia. É, Denner, é coincidência demais, irmão. Difícil admitir, mas eu acho que cê tá na razão. E pra confirmar se é isso mesmo, só falta um detalhe. Qual? Uma coisa que só quem tem intimidade com ela sabe. Diz aí. O local e a data de nascimento. 24/7, São Bernardo. É essa mina mesmo, lamento. Então é o seguinte, vamos resolver essa situação. Marcando um encontro com ela na mesma proporção. De dia, hora, local, só pra ver o que ela vai falar. Se aceitar o meu convite, o seu ela vai recusar. É quente, imagina a cara dela, meu mano. Pode quando crer. Quando vê que eu e você somos parceiros de mil anos. Não é não? Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Tamo com a mesma mina, com a mesma garota. Ó que fita louca, ó que fita louca. Alô, Denner. Opa. Tudo certo, nego, hoje é o dia D. Se der, chega uns 20 minutos antes pra gente acertar os detalhes. Firmeza, Big, só achei estranho ela aceitar o seu e o meu convite. Será que ela vai ter esse sangue frio? esse apetite. Cheguei, satisfação em te rever, negrão. Satisfação toda minha, apesar dessa situação. Ela já chegou, a vi entrar linda com um vestido de seda branco. O engraçado é que eu não vi ela saindo, mas eu vi ela voltando. De calça jeans, cintura baixa, escarpão preto, colar no pescoço. Não tá com isso não, vamos aí, chegou a hora da revelação. Eu chego pela esquerda e você pela direita, irmão. Vamos dar uma lição em quem pratica traição. E aí, garota, desculpa a demora, tudo bem com você, querida? Tudo, meu amor, estava com saudade, sabia? Saudade, sei. Deixa eu te apresentar um amigo, meu bem. Esse aqui é o Denner, voz negra, ele te lembra alguém? Não. Olá, tudo bem com você? Que papelão, hein? Pensou que ia aprontar de novo e se dá bem? Calma, não é nada disso que vocês estão pensando, meninos. Falou, viu? A falta de informação levou vocês a esse mal entendido. É mesmo? Eu não te enganei em momento nenhum, Ulisses. Ah, vá. E você, Denner, está completamente enganado em relação a mim. Ah, é? Olhe pra trás, essa voltando do banheiro é minha irmã. Somos gêmeas idênticas, de corpo e mente sã. Vixe. O quê? Nossa, velho. E aí, negrão? Nossa, você é louco, tio. Mano, vai vendo. Então foi tudo mal entendido, mano. Vixe. Maluco. Você é louco, tio. Vixe, que louco, que fita louca. Desculpa. Não era a mesma mina, a mesma garota. Ó que fita louca. Ó que fita louca. Não era a mesma mina, a mesma garota. Ó que fita louca. Ó que fita louca. Não era a mesma mina, a mesma garota. Ó que fita louca. Ó que fita louca. Não era a mesma mina, a mesma garota. Ó que fita louca. Ó que fita louca.